Quer abafar solo 1-2, livra a direita, chama solo 1-2-1, decimal 1. 1-2-1-1, livra sem abafar. Esse autorizado é fora da chave, sem parar do trip, 5595. Negativo, mantém ponto esfera, 5595 da trip. Mantém, 5595. Você é papai na disputa da torre, hein? Flete Bravo Delta, tráfego ajustado, vento variável 2 nós, altímetro 0,90, tem pouso, pista 1-0. Bravo. Lima, Lima Alfa, vento variável, 1 nó, decolagem autorizada, pista 1 nó 7. Trip 5595, alinhar e manter, cabeceiro 1 nó 0. Alinhar e manter na 1 nó 0, CV 5595. Como é que está pela charge? 5595. Gente. Flat Bravo Delta, solo 1-5, livra à direita, chama solo 1-2-1, no décima 1, por gentileza, eu confirme as condições da pista. Tente, grato. Lima Lima Alfa, decolado aos 1-6, controle 1-1-9, décima 8. TP5595, mantendo posição, devido ao tráfego decolou da pista auxiliar, permanece menor, mesmo perfil de saída. Tá certo, manterá a posição, 5595, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 039. Decolagem autorizada, então, 1-0, por TP, 5595. Oi, boa tarde, 1-0-9-4, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 1-0-9-4. Torre Salvador, bom dia, 1-8-64, passando externo, baixar travado. Gente, o Gol no 864, continue a aproximação, aguardando pista livre, fone para o visual com campo. Quanto será o Gol no 864? Torre Lima, Sierra Papá, Tanaki, Tetec, cruzamento para 17. Autorizado cruzamento para o PAD 5, confirme. Confirme. Autorizado cruzamento, frequência livre, estacionar. O Gol no 864 da visão com campo. Gente, continua a aproximação, agora é autorização de posto. Guarda. RP 5595, decolado no 8, controle 1 no 9.8. 19.8, obrigado. Gol no 864, livre pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 03 nós. Informa que a última aeronave que pousou, informou pista úmida. Livre, pouso, pista no 0, Gol no 864. Salvador, Gol 561, bom dia. Gol 561, continua a aproximação, reporte externo, trem baixado e travado. Já baixou e travou, reporta lá no externo, 561. Gente. Gol 094, alinhar e manter, cabeceiro na gara. Mantenha 1-0, vamos dar uma coisa. 864, solo 9, livre à direita, chama solo 121-1. Gol 094, o vento, 090 graus, 03 nós, decolagem autorizada, pistão 90. Livre decolagem da 90, Gol 094. Passou esse ano, Gol 561. Gol 561, continua a aproximação, aguardando a pista livre, informa a aeronave da companhia, iniciando a rolagem no momento. Gente, aguardando a pista livre, Gol 561. Gol 561, livre pouso, pistão no 0, vento 060 graus, 01 nós, informo pista úmida. Gente, livre pouso, Gol 561. Gol 094, decolado 21, controle 119.8. 19.8, é normal. Isso aí, Salvador, bom dia, voo no ONU 62, está passando entre a terra, está baixado o trabalho. No ONU 62, continua a aproximação, volta para o visual. É. Eu fico 61, no solo, 22, libra direita, chama solo, 121, decimal 9. Depois a gente confirma as condições da pista. 219, tá seca a pista. Gente, grato. 211. É um 211 pro 561? Sim, motivo. Até mais. No 62 visual? Visual. Ele pouso, pistão no zero, vento variável, 2 nós. É, ele pouso, obrigado. Siga. Tudo junto, uno, companheiro. Colono 62, solo 25, libra direita, chama solo, 121, decimal 1. Direita, 121, uno, pegado, bom dia. Papá Romeu, te alafatando? Prossiga. Papá Romeu, te alafatando? Prossigo, te alafatando. Passou o C1, BR-324, tá visual com o campo, final da 107. Gente, o te alafatando, autorizado final 107, a porta curta, final. Cortará na curta final da 107, Tango. Leste Papá, autorizado o táxi 70, exceção, porta para ingresso. Calhafatango, 4 milhas da 107, curta final. Gente, o Charlie Alfa Tango, repouso, capiteiro 17, vento variável, 2 nós. Livre pouso 97, aerado, tango. Charlie Alpha Tango, informo pássaros na curta final 97. Grato, senhor, 7. Grupo aerado, não, 97, o Charlie Alpha Tango se autorizado, livra para Bata, está no visual com a base de papá. Gente, o Charlie Alpha Tango, tem condições de taxiar para Bata via área gramada, fazendo separação com o tráfego na direção? Gente, o Papai Juliette Papai autorizado ingresso, reporta a linha de pronto. Alfa Tango, considere solos 3-0, frequência livre ao estacionar. Gente, o Papá Juliette Papá, decolagem autorizada, pistão 97, o vento variável, 39. Tango India Bravo. Eu sigo o Tango India Bravo. Positivo, é, acabou de cruzar o edital no 028, está no setor norte aqui, para Inrimar. Gente, o Tango India Bravo, autorizado o sinal para Inrimar, corta na curta. Chama na curta. Papá Juliette Papada, cola o 32198, seu regresso. 1208, Papá Romeu, Papá Juliette Papá. 198. Controle Salvador, muito bom dia. O Papá Romeu, Papá Juliette Papá, ingressando no corredor e o número pega. 198. Salvador, bom dia, Papa Sanguete, Zulu November, visual. Zulu November, reporte final de 3 milhas, cabeceira 17. Vai voltar final de 3 milhas, Zulu 7, Zulu November. Torre Salvador, 3191, ponte para a cabeceira no zero, pronto. Esses 1191, linha de decolar, o vento 0, cabeceira 0. A linha de decolar, cabeceira no 0, 3191. Torre Salvador, Eco 1 Novembro, é baixado, travado, final no 7. Zulu November, livre pouso no 7, vento 70 graus, 5 nós, o ajuste no 0 no meio. Autorizado pouso, Zulu November. Reporte na Quebec, Bravo Delta. November aos 3, 9, frequência livre. Aos 40, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa tarde. Bom dia, quer dizer. Bravo Delta autorizado o cruzamento da pista 1735. Torre Salvador Azul 4082, bom dia. Bom dia, 4082, reporte externo baixado travado, ajuste no zero no meio. 16 a reportar baixado travado 4082. Baixei, travou 4082. 4082, livre pouso, pista no zero, variável com 5 nós, o ajuste no zero no meio. Pouso autorizado na 10 azul, 4082. Pode chamar o Solas, 1402, senhor? Sim, Maus 45, 1219. Pesão 211. Solas Salvador, bom dia, 1402. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 4082. Solo Salvador, 4082, negativo contato, 219. 211, por gentileza, 211. Obrigado. terminar, papá. Torre Golf 2, zona 5. Decola, uma centena com 8 mais. Aí a decola, Gol 9, 2, zona 5. Do cruzamento da 1735, Lima cruzou. Torre Salvador, trip 5220. 20, reporte baixado travado, ajuste no zero, não sei. Gente, só pra reportar, a gente perdeu o contato agora aí com o centro, tá muito condicionado a frequência, ok? Desculpa, controle, desculpa. Final de 5 milhas, baixado e travado, trip 5220. 5220, pouso autorizado. Uma centena com 10 nós, o ajuste no 095. Eu me pouso, trip 5220. Direita, 1211. Tá, na primeira direita, 1211, obrigado, mundial. Corre, bom dia, tá 3295, quanto pés já não deram pra 3295, alinhada e decolar, o vento 1, centena com 10 nós. Decola, não, não, zero, não. É Bravo, livre decolagem. Chame fora do solo, tanque de abraço. Clara do Solo, Tango India Bravo. India Bravo, sim, a gente vai prosseguir para o Pátio da Lata? Positivo, para abastecimento, senhor. Pátio da Lata, qual é o... Chame na fila. Pátio da Lata. Você não conhece mais. Adei. Sim, a gente chama na final para Adei, então. Chamará na final, Tango India Bravo. Solifica o 04, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Salvador, Sangue India Bravo, final da 197. Sangue India Bravo, o vento 1 acenderam com 8 nós, reporte solo controlado no pátio da ADEI. O ajuste no 095. Ajuste no 095, reportará no solo controlado da ADEI, Sangue India Bravo. Ainda é bravo, frequência livre. Salvador, boa tarde, vou anotar 790, próxima ponte espera da 90, pronto. Salvador, copiou, vou anotar 790. Alinhada e decolar, 1-70 com 10 nós, agilizando manobra. Poderia confirmar, só para entender. Alinhada e decolar, o vento 1-70 com 10 nós. Alinhada e decolar, no 790. Salvador, da 3804, muito bom dia, passou externo baixando travado. Continue e aguardo a transação de pouso, 3804. Continuo e aguardo. 3804. Autorizado, 1-2-0 graus, 10-9. Autorizado, pouso, pista 1-0-3-8-0-4, confirme ajuste. O 3804 é 1015, ajuste? Pouso autorizado, 1-2-0 graus, 10-9. Ajuste do altímetro, senhor. 1-0-9-5. Obrigado. 3804 aos 11, direito 1211. Direito 1211, TAN 3804. Se autorizar, chame para ingresso, apagou. Torre Salvador, muito boa tarde. Sané 6200, estabilizado, localizador 1-0. 6200, reporte baixado travado, 1-10-9, o ajuste 1-0-9. Mandará.